A gente vai dar agora continuidade à série de ministrações intitulada Vida Bem-Sucedida. Esta é a terceira ministração. Na primeira ministração, nós recebemos coisas poderosas, advindas da vida de um camarada chamado Sansão. A segunda ministração foi ministrada sobre o profeta Elias, alguém que acertou do início ao fim. Teve algumas pequenas quedas, mas o importante é o final. Amém? E o final é vitória 100%. Quando eu digo que ele teve pequenas quedas, que em algum momento ele deixou que o medo tomasse o coração dele, mas ele se ergueu, venceu e triunfou. E hoje a gente vai se encontrar com um personagem incrível, com uma história surpreendente. E da história desse personagem, nós vamos aprender como iniciar um capítulo de sucesso em nossa história e como terminar bem. Como iniciar um capítulo de sucesso na nossa história e terminar bem. E eu quero falar sobre Jacó. Abra comigo Gênesis, capítulo 33. Gênesis, capítulo 33. O meu som está bom para vocês ou está alto? Tá bom? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gênesis 33, versículo 1 diz: levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, pôs as servas em seus filhos na frente, Lia e seus filhos atrás desses, e Raquel e José por último. Joga um pouquinho mais de ganho aqui no meu altar, por favor, querido, retorne. Mas ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-lhe ao pescoço e o beijou, e os dois choraram. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos, e perguntou para Jacó: quem são esses, meu irmão, que vem contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos que Deus bondosamente tem dado a teu servo. Então chegaram-se as servas, elas e seus filhos inclinaram. Chegaram também Lia e os seus filhos inclinados. Depois chegaram José e Raquel, se inclinaram. Perguntou Esaú: que quer dizer com todo esse bando que tenho encontrado? Respondeu Jacó: para achar graça aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: tenho bastante, meu irmão, seja teu o que tens. Replicou-lhe Jacó: não, mas se agora tem achado graça aos teus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aceita, peço-te o meu presente, aceita-te o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo, e porque tenho tudo. E insistiu com ele, e ele aceitou. Como você está observando, nessa noite a gente está indo ao encontro da história de um camarada fascinante, um dos maiores patriarcas de Israel, uma das grandes referências de fé da minha vida, do meu chamado pastoral. E a gente vai ao encontro da história de Jacó com o objetivo de compartilhar o que que Jacó fez para terminar bem a sua carreira. Eu não sei se você sabe, mas infelizmente, no início de sua vida, esse patriarca teve alguns tropeços que custaram muito caro para ele. Os equívocos de anos atrás que Jacó os equívocos de anos atrás atrasaram o começo de um ciclo mais vitorioso na vida de Jacó, mas não impediram de que ele tivesse se tornado no futuro alguém mais do que vencedor. Sim, ele teve tropeços, mas ele conseguiu se erguer, levantou a cabeça e continuou em direção ao alvo de Deus para a vida dele. Você não pode perder o alvo de Deus para a sua vida. Amém? Eu gosto muito de Jacó, porque certa vez a Bíblia diz que ele estava no monte e Deus resolveu se manifestar através de um anjo. E quando Jacó percebeu que era o anjo de Deus, e Jacó estava aflito, ele precisava de algo lindo da parte de Deus, e quando Jacó então percebeu que era um anjo de Deus, ele agarra o anjo, e o anjo disse para ele, o dia já está raiando, eu tenho que ir embora, parece até uma melodia aí de carnaval, mas não é não, o dia já está raiando, eu tenho que ir embora. Aí Jacó disse para ele, eu só te largo se você me abençoar. Eu só te largo se você me abençoar. E então o anjo lutou com Jacó, não conseguiu se soltar, e o anjo resolveu abençoá-lo, deixando uma marca. Jacó desce daquele encontro, daquele monte, mancando, porque foi tocado pela espada do anjo, mas a coisa que ele queria, ele recebeu. E por isso a história desse patriarca me encanta tremendamente. Mas antes da gente mergulhar na história desse patriarca, me permita compartilhar algumas coisas iniciais. Primeiro, vale destacar que dos personagens bíblicos citados no texto sagrado, um em cada três terminaram bem a sua vida. Somente um em cada três. Isso nos revela, isso nos mostra que não se alcança o sucesso na vida sem esforço e foco. Para o Dr. David Young, autor do livro Terminando Bem, ou Finish Well, ele afirma que a vida é composta por vários capítulos. E ele insiste que não tem como se encerrar satisfatoriamente o total desse ciclo da existência sem que cada um desse ciclo, sem que cada um desses capítulos, desse grande livro da vida, seja encerrada de maneira correta. Não dá para começar um novo capítulo na existência com pendência do passado. E isso explica porque tanta gente está preso em época de fracasso, não consegue decolar, porque não encerrou ciclos lá do passado. Mas agora eu quero voltar para Jacó. Após 20 anos em terra distante, se escondendo de consequências do seu passado, eu falei que lá no início ele cometeu alguns equívocos. 20 anos após, Jacó agora está retornando para o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Durante 20 anos ele esteve longe da terra onde Deus queria que ele estivesse. E agora ele estava retornando para iniciar um novo capítulo na sua história, o capítulo que o tornaria o maior dos patriarcas, ou uma das grandes referências espirituais da nossa fé. Jacó, ao final da sua existência, consegue se tornar esse grande patriarca. Mas ele precisava encerrar alguns capítulos da sua história lá do passado, que tinham ficado abertos ou mal terminados. Então, ao retornar para se encontrar com o projeto de Deus para a vida dele, Jacó entendeu e se conscientizou de que haviam capítulos da vida dele lá do passado que foram mal encerrados e ele precisava consertar esse negócio. Olha o que eu vou dizer. Você nunca possuirá aquilo que não estiver disposto a perseguir. Vou repetir. Você nunca possuirá aquilo que não estiver disposto a perseguir. Jacó tinha um sonho, Deus gerou nele um sonho 20 anos antes desse momento que o texto relata, do retorno à terra prometida. E agora ele queria que esses projetos todos se realizassem, e como eu disse, algumas coisas precisavam ser realizadas. Mas a síntese final da história desse homem de Deus é que ele foi tremendamente abençoado. Deus lhe levou a experimentar coisas extraordinárias. É incrível a prosperidade de Deus na vida dele. Está vendo microfonia no altar, viu, querido? Ele sai sem nada. 20 anos depois, ele volta com toda essa gente que foi descrito lá no texto. Com gados, com cavalos, camelos. Deus o fez multiplicar abundantemente. E a pergunta a ser respondida, quais os passos que Jacó deu para obter tanto êxito nesse novo recomeço? E eu quero compartilhar 4 passos dados por Jacó. O primeiro passo dado por Jacó está lá em Gênesis, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 3. Jacó entendeu que ele precisava se acertar com o passado. Se acertar com o passado. Não dá para fugir muito tempo. Existem histórias, acontecimentos na nossa vida que marcaram pessoas e que nos marcaram. Que para que eu consiga caminhar com desenvoltura, eu preciso me acertar com esse passado. Você sabe perfeitamente que o passado pode se tornar um enorme obstáculo para novos recomeços. Devido a isso, a melhor coisa a se fazer quando há pendências do passado é resolvê-los logo. O que eu quero dizer para você é que está na hora de você sepultar memórias tristes. Para de remoer acontecimentos do passado. Sepulta-os. Se resolva consigo mesmo lá no passado. Tem gente que fica preso a memórias desastrosas, a acontecimentos que marcaram, a traições. Enquanto você estiver preso a esse passado, ele vai ser uma âncora que te impede de fluir bem. É como uma âncora que aprisiona o navio no porto. E ele precisa sair, mas não tem como caminhar ou ir, percorrer a sua rota, se esta âncora não for tirada. Situações tristes, mal resolvidas, se tornam âncoras em nossas vidas e nos impedem de chegar bem lá na frente. Então, sepulta as memórias tristes, os episódios dolorosos ocorridos, pague as dívidas contraídas, para que você possa viver capítulos de êxito na sua vida. E foi exatamente o que Jacó fez. Como eu já estou sinalizando, Jacó tinha uma pendência enorme para resolver com seu irmão Esaú. Olha o que diz Gênesis 33, versículo 1. Levantou-se Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. E aí Jacó, diz o texto, repartiu os filhos entre Léa e Raquel e as duas servas. E ele então se preparou para se encontrar com Esaú. Havia algo no passado de Jacó que precisava ser resolvido para que ele então estivesse apto a receber as promessas de Deus que ainda não haviam se cumprido plenamente. Observe bem, Jacó está saindo da terra distante onde ele estava como um homem próspero. E eu acabei de afirmar que Deus ainda não havia realizado tudo o que sonhava para ele. Tinha algo mais especial. Algo mais especial do que bens materiais. Algo mais especial do que posições sociais. Deus tinha um projeto espiritual para realizar na vida de Jacó. E isso só poderia acontecer com Jacó resolvendo as pendências do passado. Ele precisava se acertar com Esaú. Lá atrás, ele havia tirado algo que era muito precioso da vida de Esaú. E isso lhe causou uma dificuldade enorme no relacionamento. Primeira coisa, acertar com o passado. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Ninguém está destinado ao sucesso ou ao fracasso. Eu não acredito em determinismo. Não adianta você dizer, eu nasci para vencer, amém, e não fizer nada para isso. Ficar o tempo todo dormindo, acordando tarde, não estudando, não investindo na sua própria carreira, você vai terminar a sua existência. Eu fui levantado para ser uma grande referência, e lá no final, você ainda continua como alguém sem expressão. Então preste bem atenção, ninguém está destinado ao sucesso ou ao fracasso, tudo depende de suas escolhas. Amém? Glória a Deus! Tudo depende das suas escolhas. Segunda coisa que a gente aprende na vida de Jacó, como encerrar bem a nossa vida, ou como ter sucesso na nossa existência. Eu preciso, ainda em relação ao passado, buscar o perdão daqueles que foram lesados de alguma forma por minhas atitudes. Quem agride tem facilidade de esquecer, mas quem é agredido constantemente é maltratado pela lembrança da violência e da agressividade. Então, se você ofendeu alguém lá no passado, antes de viver o novo de Deus, acerte-se com essas pessoas. Jacó tinha plena consciência do mal que ele havia causado a Esaú. Ele havia se aproveitado, como eu disse, de um momento de fraqueza do seu irmão e lhe tirado uma bênção muito especial. E para fazer isso, Jacó também enganou o seu pai, Isaac, se passando por Esaú, e levou Isaac, um homem já velho, aquele que descendia, o filho da promessa, descendia de Abraão, aquele que tinha autoridade para abençoar. Jacó engana seu pai, já velhinho e cego, dizendo que ele era Esaú, e então Isaac o abençoou. E quando Esaú procurou seu pai para ser abençoado, Isaac estava no finalzinho da sua vida, era o momento de passar o cajado, era o momento de passar a bênção da primogenitura, uma bênção especial. Quando Esaú vai procurar o pai, ele ouve algo triste de Isaac: meu filho, eu já te abençoei. E aí ele disse: não, foi Jacó. E então Isaac disse para ele: não tenho mais bênção para te dar. Toda a bênção que eu tinha para te dar foi entregue para o seu irmão Jacó. E isso causou um sério dano à vida de Esaú. Provavelmente, muitas coisas preciosas deixaram de ser realizadas na vida de Esaú, do irmão de Jacó. Mas é interessante que, mesmo com esse acontecimento, a Bíblia descreve que Esaú prosperou. Deus não deixou de abençoá-lo. Quando Esaú se encontra com Jacó, e Jacó oferece um tipo de reparação em relação ao passado, você se lembra o que Esaú disse: meu irmão, eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Eu me sinto abençoado. E recusou uma ou duas vezes os presentes de Jacó. Mas, repito, a ausência da bênção tirou algo muito especial de Esaú. Hoje, quando nós queremos nos referir ao Deus de Israel, nós invocamos o Deus de Israel, chamando ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O direito de quem estaria lá, de fato, seria Esaú. Ele era o primogênito. Nós deveríamos estar invocando agora o Deus de Abraão, Isaac e Esaú, e aí botando lá no final Jacó. Mas Esaú saiu, porque o que Jacó fez com ele lhe custou muito caro. Como eu já afirmei, apesar desse contratempo, Deus não deixou de abençoar Esaú. Gênesis 33, versículo 9, diz que Esaú foi muito abençoado. Mas o que a gente percebe olhando para a vida de Esaú, e por que Esaú conseguiu prosperar também, apesar de ter sido lesado, é que Esaú não permitiu, tudo indica, que a mágoa justa que ele sentia de Jacó o paralisasse. Observe bem, quando ele encontra Jacó depois de 20 anos, Jacó sai de casa sob uma ameaça de morte. Esaú estava com os olhos vermelhos, queria matar seu próprio irmão. 20 anos, um longe do outro, sem zap, sem telefone, nem carta, reclama do correio, mas nem naquele tempo tinha correio, sozinho. 20 anos, mas o que a gente percebe é que Esaú não guardou essa mágoa, porque quando ele encontra Jacó, quem corre para abraçar Jacó é quem? Esaú. Ele que corre, ele que abraça Jacó e diz: mano, que saudade, mano. E beijou, e os dois choraram. Caramba, que saudade eu tenho de você, mano. Não permita que mágoas paralisem a sua vida. Libere o perdão. Busque o perdão daquelas pessoas que você também magoou. Olha o que você vai escutar agora. Culpar os outros é prova de que ainda é necessário assumir a responsabilidade pessoal pelo que acontece com você. Para de culpar os outros por aquilo que acontece contigo. É uma questão de escolha. Você não pode determinar tudo o que acontece na sua existência, mas você pode escolher o que vai fazer a partir de uma situação ruim ou boa. A escolha sempre está nas suas mãos. Voltando a Jacó. Para Jacó ir cumprir e viver os propósitos divinos na sua vida, ele se fazia necessário receber o perdão do seu irmão Esaú. E é isso que ele vai. Ele vai para buscar o perdão. Ele sabia, caminhando em direção a Canaã, 20 anos depois, Jacó sabia que ele tinha que se encontrar com uma parte do passado que o envergonhava. Que o envergonhava. A expressão Jacó, acoplou-se à expressão Jacó, um qualificativo negativo. Jacó se tornou a expressão que dá a ideia de ladrão. Aquele que rouba. Aquele que prejudica outro. Tanto é que mais adiante, para iniciar um novo capítulo na vida dele, Deus muda o nome de Jacó. Deus diz para ele assim: você não vai chamar mais Jacó. Você não vai mais carregar essa dor no coração. Você não vai mais carregar essa lembrança de um passado difícil. Eu mudo o seu nome. Você agora é Israel, meu príncipe. Israel. Deus anula sentenças desfavoráveis. Deus quebra maldições do passado, maldições do pecado. Deus quebra. Jacó sabia que ele precisava se encontrar com seu irmão. Ele não sabia qual seria a resposta de Esaú. Ah, olha, o sacrifício é o caminho percorrido por aqueles que escolhem a vida superior. O sacrifício é o caminho percorrido por aqueles que escolhem a vida superior. Não havia como Deus iniciar o projeto dele em Canaã, na vida de Jacó, que iria ser iniciado anos depois, sem que antes esse encontro tivesse acontecido. E o perdão acontece. Como eu disse, os dois se abraçam, choram, lembro do passado, se reencontro, liberam-se um ao outro. E então Jacó agora estava preparado para o novo de Deus. Para você estar preparado para o novo de Deus, você precisa lançar perdão e buscar perdão. Mas não basta só pedir perdão. Eu preciso, de alguma forma, reparar os danos que eu causei com minhas escolhas. O dano que eu tenha causado a alguém por equívocos que eu cometi. E Jacó, sabendo disso, ele se via como alguém extremamente abençoado. E a sua gratidão a Deus é destacado lá no texto. Ele diz: Deus me abençoou por onde eu fui, Esaú. Mas ele sabia que havia tirado algo precioso do seu irmão. E esse dano precisava ser reparado. Danos precisam ser reparados. Procure quem você maculou. Procure quem você magoou e indenize. Eu não sei que tipo de indenização será, mas é algo que precisa ser feito para satisfazer aquele que foi machucado por suas atitudes. Vá ao encontro dessas pessoas, libera perdão e peça perdão, e aí você vai estar preparado para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Não permita que Satanás tenha motivos para acusá-lo diante dos céus. Jacó não queria permitir que Satanás lhe acusasse o resto da sua existência. Ele vai e indeniza Esaú. Em Gênesis capítulo 33, 32, revela Deus assim, Jacó trazendo presentes para Esaú, camelos, bois, peça de roupa, peça de prata. Esaú falou para ele: meu irmão, eu não tenho necessidade de mais nada. Deus tem me abençoado. Mas Jacó sabia que ele havia causado dano ao irmão. E ele precisava reparar. E ele insiste com Esaú: aceita, mano, aceita. Então, Esaú aceita. E Jacó está livre agora para continuar a sua caminhada indo em frente. Preste bem atenção no que eu vou dizer mais uma vez. É necessário reparar os danos causados a terceiro e ao reino de Deus. Eu falo para você que é crente, que em algum momento se desviou, ou que é crente é mais ou menos. Todas as atitudes negativas que nós tomamos causa prejuízo ao reino de Deus. Quando um crente peca, quando um crente adentra por um caminho equivocado, quando o crente mente, o dano ao reino de Deus é enorme. Enorme. Quando eu era criança, meu pai tinha uma bicicleta com aquela cadeirinha lá na frente. É melhor que a Disneylândia. E ele me colocava naquela bicicleta. Ele morava no bairro Gamboa. A Cabo Frio é dividido por uma ponte, a Feliciano Sodré. Então, para ir para Gamboa, papai tinha que passar por uma ponte. E era uma subida. E de vez em quando ele me botava naquela cestinha lá da frente. A subida era tranquila. Terrível e maravilhoso era a descida. E meu pai gostava de emoção. Ele acelerava a bike dele, 0 quilômetro, 2.5 turbinado. E descia aquela ponte, e quando ele fazia a curva, você praticamente jogado fora da área central. Já reparou? A criança fica solta, e toda vez que terminava aquela descida e subida, foi uau, que maravilhoso. Mas o que eu quero destacar não é isso. Lá, passando a ponte, tinha um guarda que ficava controlando o sinal do trânsito. E junto a esse guarda tinha uma quitanda. Toda vez que meu pai passava lá, o rapaz da quitanda, o senhor da quitanda, dizia: Nilo, não vai levar nada não, banana, manga. E meu pai dizia: não tem dinheiro. E ele dizia para meu pai: pega o que você quiser, a gente confia em você. E quantas vezes meu pai entrou naquela quitanda, pegou banana, eu adoro banana, manga, maçã, e não pagava, voltava um outro dia, um mês depois para pagar. Aquele quitandeiro sabia, podia confiar no seu Nilo. É triste quando a gente encontra alguém e diz assim: aquela pessoa é da sua igreja. Aquela é da sua igreja? Uau! E ele já julga toda a igreja. É mal pagador, é mentiroso. Então, toda vez, ou às vezes, que você se comporta como um anti-reino, com atitude de cultura anti-reino, cultura deste mundo, você causa mácula no reino de Deus. Você precisa resolver essas pendências. Deus vai multiplicar o resultado do fruto do seu trabalho a partir do momento que você anular os danos causados às pessoas e ao reino de Deus. Você não pode fracassar, olha que coisa linda, você não pode fracassar sem o seu consentimento, do mesmo jeito que você não pode obter sucesso sem a sua participação. É você quem decide por onde vai caminhar. Então, o interessante é procurar saber aonde eu quero estar daqui a 10 anos, ou o que eu quero ser daqui a 10 anos. E caminhar focado nisso. O sacrifício é o caminho do sucesso. Diga para a pessoa que está do seu lado: não há sucesso sem sacrifício. Às vezes, a gente tem que perder algumas coisas para ganhar muito mais. Você tem que liberar lá a sua garagem para que um carro novo entre. Eu ia falar mal do Fusquinha, mas tem uma irmã que adora o Fusquinha dela. Então, eu não vou falar mal do Fusquinha. Mas de repente você está com um carro lá velho, um Opala. Rapaziada, nem sabe o que é Opala. Um Opala 77. Foi lindo o carro, todo enferrujado. Está pedindo algo novo a Deus. Só tem vaga para um carro. Para você receber o novo de Deus, você tem que fazer o quê? Liberar o espaço da garagem. Libera o espaço da sua garagem. Limpa, tira tudo que não presta. Lembre, o sucesso está diante de você e você só vai obter o sucesso participando ativamente. O quarto passo que Jacó dá para se tornar ou para encerrar bem a sua carreira foi dar prioridade a Deus e seguir adiante para o lugar destinado por Deus. Abra comigo Gênesis 33, versículo 17. Este homem terminou a sua vida de forma brilhante, incrível. Teve um começo estranho, mas se endireitou. O que eu disse? A gente pode ter tido erro no passado. Ninguém aqui é anjo. Tem algum anjo por aí? Tem, mas não é você. Você erra. Você não é super mulher, você não é super homem, e Deus sabe disso. Você até pode passar a ideia para as pessoas que estão do seu lado que você é santo 100%. Deus sabe que você não é. Amém? Você tem que se esforçar para fazer o melhor, para exalar o melhor aroma. Mas em algum momento você sabe que erra. Errou. Levanta a cabeça. Pede perdão a Deus e continua em frente. Diga para Deus: eu não vou te largar. Eu posso sentar na última cadeira do céu, lá no culto, domingo à noite, os anjos inteiros reunidos, todo mundo reunido lá no céu. Imagina a quantidade de milhões de pessoas. E eu sentado na última cadeira, pouco importa, eu quero estar lá. Você tem que dizer assim para Deus: eu posso me sentar na última cadeira, mas eu tenho que estar nessa celebração. Amém? Você quer estar lá com Deus um dia? Diga para Ele: eu quero estar. Ajuda-me a manter-me fiel a Ti. Gênesis 33, 17 diz: Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa. Depois que ele se encontrou com o irmão, resolveu as pendências. Agora ele está preparado para o novo de Deus, para um ciclo exuberante, um ciclo de sucesso, de coisas novas, grandiosas. Jacó fez barraca para seu gado, e por isso o lugar se chama Sucote. Versículo 18. Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Qual era o local da promessa de Deus para a vida de Jacó? Canaã. É para lá que ele tinha que seguir. Mas antes ele precisava parar em algumas estações, se resolver e depois seguir em frente. É o que ele faz. Quando veio de Padan Arã e armou sua tenda diante da cidade e comprou a parte do campo que estendera a sua tenda, dos filhos, enfim, e levantou ali um altar e chamou-lhe Eloé Israel. O que a gente vai perceber em Jacó, que em todo lugar onde ele estava, ele construía um altar para Deus. Quem constrói altares para o Senhor é porque honra e quer honrar o Senhor e dá prioridade à vontade de Deus. Após acertar as pendências, Jacó vai para o lugar prometido por Deus e lá naquele lugar edifica um altar para dar honra, para celebrar a Deus. Construir um altar de Deus na minha vida. Tem gente que diz assim para Deus: Deus, domingo vem comigo, mas na segunda-feira eu tenho uma pendência para resolver. Fica aqui, Deus. Fica aqui na minha sala. Ó, está aqui o meu controle. Mas você também não dá a senha daqueles canais secretos. Deus está aqui, como coisa que Deus não sabe. Eu vou ali resolver algumas coisas. Querido, não tem como abandonar Deus. Se você quer viver o novo de Deus, honre, priorize Deus, leve Deus para onde você for, vá com Ele para onde Ele for, construa um altar para celebrar Deus na sua vida. Construir o altar de Deus é dar prioridade. Lembre-se, não se obtém uma vida mais que abençoada sem edificar um altar para o Senhor em nossas vidas, sem honrá-lo. E esta atitude, ou essas atitudes de Jacó, o levaram a ser um homem poderosíssimo. Eu preciso ler esse texto com vocês. Olha o resultado dos passos que Jacó deu. Olha o resultado de priorizar Deus, de se lançar inteiramente nas mãos do Pai. Gênesis 35, abre a sua Bíblia. Você precisa ler esse texto, porque ele é incrível. Se pudesse projetar, seria lindo. Gênesis 35, versículo 9. Olha o que diz. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padan Arã, e abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas o quê? Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Disse mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei esta terra. Que final maravilhoso! Que finalização incrível! O camarada sai da terra onde ele estava, do seu tio, riquíssimo. Só que agora Deus completa e o torna um príncipe. E diz para ele que você vai sair uma grande nação. Várias nações sairão de você. A bênção minha estará sobre a sua vida e sobre seus descendentes. Repito, que final extraordinário. Como você quer encerrar a sua vida? Você precisa se preocupar com essa pergunta agora. Você tem que respondê-la agora. Agora você entendeu por que que Jacó teve tanto êxito? Os passos já foram ministrados e eu espero que corajosamente você se prepare para aquilo que Deus quer lançar na sua vida. E o que Deus quer lançar nas nossas vidas é algo tremendo. O que Deus tem para a nossa igreja é algo exuberante. Que Deus tem sonhado para você, menino, menina, é algo grande demais. Então, caminhe em direção ao lugar que Deus quer que você esteja. E o lugar que Deus quer que você esteja é no centro da vontade dEle. É vivendo o propósito de Deus. Preste bem atenção e eu termino. Não importa se lá atrás você cometeu um enorme erro. O que mais importa é o que você vai fazer a partir de agora. Não importa o que você fez lá atrás, o erro que você cometeu, o que mais importa é o que você vai fazer a partir de agora. E olha, não vale só intenções, você precisa tomar uma atitude. Intenções produzem apenas uma vida estéril, enquanto a produtividade constrói uma vida próspera. Haja em favor do seu sucesso. Eu espero te ver lá no pódio. Eu espero te ver usufruindo daquilo que Deus sempre sonhou para a sua existência. Eu espero que você lá na frente, já com a sua família, diga para todas as pessoas: Deus foi muito bondoso para comigo. O que Deus quer e sonha para mim e para você é algo grande e poderoso. Fica de pé, fica de pé. Levanta a sua cabeça. Sério, se apruma. Caramba, você é um eleito. Você é um escolhido. Diga comigo: eu sou eleito. Sou escolhido. Sou filho de Deus. Amém. Olha para a pessoa do seu lado. Toca no ombro dele ou na mão e diz: seja forte e corajoso, querido. Segue em direção a Canaã, o lugar onde Deus prometeu coisas incríveis na sua vida. Pastor, a minha história até agora é a mesma. Até agora. Ela vai mudar para melhor. Pastor, já tentei 10 vezes o emprego do meu sonho. Tente a 11ª vez. Ninguém consegue o que sonha sem insistir. Amém? Não se constrói um grande patrimônio do dia para a noite. Para de pensar, vou ganhar na Mega Sena. A possibilidade. Até cocei minha barba, que é enorme. A possibilidade de você conseguir isso, esquece, querido. Construa o teu futuro. Comece agora. É difícil. É pedra sobre pedra. Tijolo sobre tijolo. Esforça-te. Tem bom ânimo. O Senhor resolveu te abençoar. Erga as suas mãos aos céus e diga: obrigado, Senhor. O Senhor tem plano lindo. Diga: obrigado, Senhor. Diga: eu vou viver o melhor de Deus na minha existência. Você pode aplaudir, você que é corajoso, aplauda com vontade, dando graças a Deus.